Portal do Arrocha. Vocês estão ouvindo Fase Nova. Seu espelho anda diferente. Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e cheia de vida. Seu olhar confirma que cê sente muito mais bonita. Resumiu meu beijo em 2-3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. Celular vibrou, vroom, a tela acesa e um contato estranho te perguntando. Seja tudo pra ele da gente, cê esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite. Desbloqueado em cima da mesa, celular vibrou, vroom, a tela acesa.